gente se engamando em que tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha. Sempre queremos mais. Se não manda ir embora, veio lá fora, ela chama para trás. Entre tapas e beijos, eu vou lhe dizer beijo. Eu sonho é ternura. O casal que se ama é mesmo na cama, provoca loucuras. Sofrendo e querendo este amor doentio. Mas só falta ela, meu amor, sem ela também é vazio. O tempo vai, a vida passa e eu sem ninguém que é de você. Você vai ver. estou maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar que sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pintacinho do céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, me conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso para sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, tela transparente, um cão assinado, uma inconsequente, um caso complicado, se entender. É o amor. Pensa e me deixa assim, que faz eu pensar em você se esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. Minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Sou um ser apaixonado, de alma transparente, um cão assinado, uma inconsequente, um caso complicado, sem entender. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você, esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. En harmonie, la FM en couleur. Tu carinho, de encontrar o meu caminho, o amor sem falsidade. Banhada está para mim, amar para me adorar, para me poder em se entregar e trazer felicidade. Estou precisando de amor e de um beijo, estou maluco de desejo, estou morrendo de vontade. Eu toco tudo, faço qualquer absurdo, pois é ao fim do mundo que encontrar felicidade. Porque a vida sem amor é tempestade, é amanhar sem claridade, caminhar é sem destino. Nada do mundo tem sentido sem amor, chega de tristeza em frente e noite me seguindo. Nada do mundo tem sentido sem amor, chega de tristeza em frente e noite me seguindo. Eu tenho que ter amor, e tenho que ter amor, abraço, beijo e carinho, espreita a minha, minha dor. Tenho que ter amor, tenho que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor, tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo, carinho, espada, punha, minha dor. Tem que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor. De amar, paixão quando é demais, um dia vai se machucar, um desafio toma juízo, não me faço presente, não basta eu apanho, o coração tem dó de mim, eu decaio de lá, ou então passa no meio, de lá dá suspiro, eu de cá desprimei, eu decaio de lá, delirando de paixão, do colar, eu de cá, chora coração. Paixão é uma coisa louca que não dá para explicar. Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar. Paixão é por cheiro, é por ser solidão. Saudade é vil puro que embriaga o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio. De lá dá-se suspiro, eu de cá desprime. Eu decaio de lá, delirando de paixão. Tudo lá e eu de cá se chora o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio. De lá dá-se suspiro, eu de cá desprime. Eu decaio de lá, delirando de paixão. Tudo lá e eu de cá se chora o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio. De lá dá-se suspiro, eu de cá desprime. Eu decaio de lá, delirando de paixão. Tudo lá e eu de cá se chora o coração. Demora, fica alisando seu corpo inteiro. Sou de mar e se deia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa avisado pra me dar mais prazer. E como com espumas o teu corpo nu. Nós dois debaixo do chuveiro, amor. Elle est comme ça la musique. Tire essa paixão da cabeça. Tire essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, o amor bandido que eu te fez. No final da história, você se errou mais uma vez. E como o rio pôs com o mar, você vem me procurar. E encontrei no peito esse amor que ele não quis te dar. Viaja no meu corpo sem medo de ser feliz. Eu te dou meu amor, faço amor como sempre fiz. Eu perco a cabeça e caio em seu fogo. Eu sem juízo faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, sou seu presente que caiu no céu. Faço de tudo e agradar, dorme nos braços e faço sonhar. Mas vem com a mãe, é seu. Você já me esqueceu. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Seu brinquedo, seu presente que caiu do céu. Eu faço de tudo para te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Mas vem com amanhecer. Você já já me esqueceu. Mas uma vez você vai e leva um pedaço de mim. Mas uma vez vou ficar te esperando aqui. Mas uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mas uma vez vou ficar aqui. Angelina, buonasera. eu te amei e dei meu coração. Um louco de saudade, canto esta canção. Buonasera, Angelina. Buonasera, I love you. Buonasera, Angelina. Buonasera, love me too. Buonasera, Angelina. Buonasera, I love you. Buonasera, Angelina. Buonasera, love me too. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de L'Orléans et sur radio-arc-en-ciel.fr. Nunca me esqueço da vida. Um forte abraço. Não sei quando vou voltar, por isso é que vou deixar. Um forte abraço. Obrigado pela magia da vossa companhia. Um forte abraço. E adeus a ti. Eu não quero ir embora, mas já que estou. Aqui tens este meu laço. E adeus, adeus. Vos deixo um carinho. Traz mulher do beijinho. Nós homens um forte abraço. Obrigado, povo honrado, pelo apoio que me tenham dado. Um forte abraço. Obrigado, gente querida. Nunca me esqueço da vida. Um forte abraço. Não sei quando vou voltar, aqui vou deixar. Um forte abraço. Obrigado pela magia da vossa companhia. Um forte abraço. E adeus, adeus. Eu não quero ir embora, mas já que chora, aqui tens esse meu lado. Deixou-me carinho. Para as mulheres um beijinho. Para os homens um forte abraço. E adeus, adeus. Que eu não quero ir embora, mas já que

muito da minha parte do seu animador da quarta-feira, Vítor, com certeza. Choque, tudo se passa bem durante estes 15 dias e vamos lá entrar então com música. Com certeza, não é? Boa música, tenho aqui uma mala cheinha. O teu desenho, és tu quem o faz. E depois de ter ouvido aquele grupo só jovem com Emmanuel Manu, vamos lá com Carina e Sérgio Rossi, saber viver, e temos hoje que saber viver. E depois seguimos com quem? Luci, é Lúcio Tiago. Provoques-me tanto, cuidado. Vive la vida con el amor. Então, sintoniza a Rádio Arconciel, a sua rádio, a nossa rádio, com certeza. Todas as horas, bailando. Quando me tocas, eu fico sem respirar. Nasce novo um clima.

vous me faites pleurer. Mais non, Malinda. Oh, ça y est, Patrick. E pois, já não podia fazer esta emissão com a grande artista que nos deixa hoje, dia por dia, uma semana, Linda Souza. Pardon, maman. Les enfants, on va la musique. Et tu chantes en portugais. Pardon. Et fais-moi un grand sourire. E paz a sua alma, não é assim? Duas malas de cartão numa terra de França. Português deixou assim seu Portugal. Compte ton doute, il est venu tenter sa chance. Le Portugais qui a quitté son Portugal. Ici, le soir parmi tous ses amis, il cherche un peu d'espoir. Les yeux noirs de sa mère, et sa tendresse et ses colères, elle ose dire qu'elle en est fière, l'étrangère. Elle a gardé une carte postale de son village de Portugal, elle a des souvenirs qui font mal, l'étrangère. Bien sûr, elle a changé de vie quand elle est arrivée ici, elle n'avait pas un seul ami, l'étrangère. Elle s'est habituée à Paris, elle aime les gens de ce pays et de fado en mélodie populaire. Elle chante avec le soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens. Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. Patrick Chic. Et la fête. Hey. Là ici me chau tiro liro liro, quel va chau tiro liro no. Là ici me chau tiro liro liro, quel va chau tiro liro no. Là ici me chau tiro liro liro. Está o tiro liro não. Lá em cima está o tiro liro liro. Já cantava da minha avó. Lorsque j'étais petite, petite, petite, en allant à l'école, je chantais ce refrain. Et déjà ta grand-mère, grand-mère, grand-mère, la fredonnait la guerre sur le même chemin. Ce jour-là, que j'allais au tableau, je n'attrape jamais le zéro. Là, ici, me chau, tiro, liro, liro. Quel vache, chau, tiro, liro, lo. Là, ici, me chau, tiro, liro, liro. Quel vache, chau, tiro, liro, lo. Et là, ici, me chau, tiro, liro, liro. Quel vache, chau, tiro, liro, lo. Là, ici, me chau, tiro, liro, liro. Podia fazer esta emissão só para homenagear esta grande artista Linda de Souza. Nunca pensei que um dia. E seguimos, seguimos.

saltam para ver. O ciúme não me mata, seu amor eu sei regar, e sei o que a casa gasta. Tenho vai dar nem falar. Cobicem, cobicem, cobicem o que é meu. Quem se deita na cama com ela sou eu. Cobicem, cobicem, bem podem cobiçar. Comigo é que ela dança de noite ao deitar. E quem faz o tiqui-tiqui, tiqui-tiqui com ela sou eu, sou eu. Não é mais ninguém. E quem dá o tiqui-tiqui, tiqui-tiqui nela sou eu, sou eu. Todos querem, ninguém. Depois desta música popular, vamos lá com um bocado de rock português, com Cristo e Tiro Começo Sem Fim. Tanto dia eu chorei, tanta noite eu pensei, tanto em mim desejei amor, o teu amor em mim sim, um começo, um início sem fim. Tanta noite esperei, tanta vez eu fiquei, tanto em mim eu assim mudei em ti, a mulher. Vem comigo sonhar e neste amor te perder sem nunca mais voltar. E vem comigo voar até o amanhecer, até a noite acabar. Vem comigo sonhar e neste amor te perder sem nunca mais voltar. E vem comigo voar até o amanhecer e tudo recomeçar. Podes não

palmas. Olha essas palmas, vamos lá. Isso, força. Força, aí em cima também, vamos lá. Tem que subir em Arcozelo e no Cerquido. Ficamos sempre no mesmo ritmo com quem com São Domingo Rosinho vai na roda. Cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão,

cantando. E ficamos sempre na música romântica. O Manuel Campos, não pensas mal de mim. Hoje cruzei-me com o meu maior amor. Não pensei acordarem neste lamento. Não falei. Continuamos mais outra dedicatória da parte da minha amiga Rosi, por seu nome Manuela, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador. Então vamos lá com Tony Careira, Minha Lisboa, com Romana. E o perfume a castanha já paira no ar. O ato do bairro, o calçado está gasta, mas sem viu passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria cantar à janela. Em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com o lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Vamos lá, aquecer um bocado deste frio, deste inverno. Sempre com Johnny Abreu, vem! Eu sempre gostei de ti, não sabes, mas vais saber. Tu és e serás para mim o amor que eu quero ter. Eu até fico sem jeito quando te quero falar, mas guardei para ti no peito muito amor para te dar. Eu quero dizer-te agora, não consigo mais esconder este amor que me devora e não para de arder. Vem, quero ter o teu corpo junto ao meu. Vem, não sei o que aconteceu. Mas dizer que não, foi para ti que guardei tanto amor no coração. Eu até fico sem jeito quando te quero falar, mas guardei para ti no peito muito amor para te dar. Eu quero dizer-te agora, não consigo mais esconder este amor que me devora e não para de arder. Vem, quero ter o teu corpo junto ao meu. Não sei o que aconteceu. Vem, quero ter o teu corpo junto ao meu. Vem, pois no mundo há apenas tu e eu. Olá a todos, eu sou Jorge Guerreiro e as minhas músicas passam também na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos e abraços de vosso amigo. E Jorge Guerreiro, que estará com nós no mês de abril? É vida bela! É bom demais viver a vida. Quero te ouvir a cantar. Já lá lá lá lá. Eu quero mais, mais alegria. Sentir o mundo e poder. Teu calor.

na boca, tem mistério no olhar. Paixão não é flor que cheira, prazer é solidão. Saudade é o vinho puro que embriaga o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio. Tudo lá dá o suspiro. Eu de cá desfirmei. Eu decaio de lá, solidão de paixão. Tudo lá e eu de cá, só que chora o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio. Tudo lá dá o suspiro. Eu de cá desfirmei. Eu decaio de lá, solidão de paixão. Eu decaio tudo lá, só que chora o coração. Dá-se o suspiro. Eu de cá desfirmei. Eu de cá e tudo lá, delirando de paixão. Eu de cá tudo lá, só que chora o coração. Chegou a hora de me despedir de vocês com José Reza. Feliz Ano Novo, é o que desejo mais a vocês todos. E esta vida são dois dias. Saúde, dinheiro, paz, alegria, tudo que for. E esta vida são dois dias. Tudo bom, cara. Brindar ao amor e viver. Desde já queria agradecer aquelas pessoas que me telefonaram para me festejar o Ano Novo. Obrigado a vocês todos. Um bom ano a vocês. Feliz ano novo, ano velho já acabou. E pois é, Portugal em Festa se acaba por hoje, torna a vir quarta-feira a partir das 9 até aos meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. A minha amiga Glória não estará cá logo à tarde. Ainda está a passar aquelas férias, aquelas mancanças, não é? Amanhã de manhã, Jumiro, a partir das 9 horas até o meio-dia. Pausa musical a partir das 18 horas até as 20 horas com a Lucília. Sexta-feira com o meu amigo Lourenço, das 9 ao meio-dia. Fim de semana à porta. E o champanhe vai brotar. E mais lá para a tardinha, a partir das 17 horas às 19 horas, o Comanel com a Missão Descoberta. E sábado, Portugal no Coração, a partir das 9 horas até o meio-dia. Feliz ano novo, com a Cristina. E domingo, cantado igual com o Senhor Fortes. E no telefone certo com o Lionel e se calhar com o Jerome. Daqui lá, porta-se bem, cuida de vocês. Proteja-se. E feliz ano novo. Então, por mim, já disse tudo por hoje. Tchau, tchau e até quarta-feira. Ano velho já acabou. Feliz ano novo, ano velho que já acabou. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ai. nossa vista.